guitarra lá o meu ver. Quando ela encontra o seu olhar, quando ela encontra o seu olhar, quem me dera poder salvar o mundo, quem me dera poder salvar o mundo, de volta ao passado, torná-lo sincero, de volta ao passado, como eu o quero. Quando ela encontra o seu olhar, quando ela encontra o seu olhar. Quem me dera poder alcançar o mundo, quem me dera poder alcançar o mundo, será. Thank you. comportando. Ele então despiu e a foi guiando. Agora vai no mês de setembro, no mês de setembro, é de setembro. Quando ela vê no mês de setembro, no mês de setembro, é de setembro. Quando ela se viu amargurando na manhã, ele então sorriu, se aproximando. Sua maneira que a comportando, ele então despiu e a foi guiando. Agora vai no mês de setembro. No mês de setembro, no mês de setembro, é de setembro. Quando ela vê no mês de setembro, no mês de setembro, no mês de setembro, é de setembro. Aqueles que me sangraram, aqueles. cette cigale. Sua vida num mistério e quem chama.